A melhor seleção feita pra você. Rio Som. A qualidade que chega até você. É Rio Som. Mais um show aqui no Rio Som. Você está ouvindo CD Rio Som. A melhor seleção feita pra você. Quando você dormia e ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor. Foi eu que perdi o vento só pra levar até você. Até você, amor. Não sei. Meu coração, quero teu amor, não me ame, então

seleção feita pra você. Pra você. Perder o ar, tu és o namorado que eu